mulher que machuca corações. Aquele carro sujo na frente do bar era o meu, sim. Aquela mulher na mesa chora era eu, sim. Roupa amarrotada, rosto sofrido, largada pra vida. Depois que você terminou comigo, fiquei refém da bebida. Tô só pele e osso, só a pele e o osso, sem um real no bolso, no fundo do poço, tô na carência. Tô só pele e osso, pra vida. Depois que você terminou comigo, fiquei refém da bebida. Tô só pele e osso, só a pele e o osso, sem um real no bolso, no fundo do poço, tô na carência. Tô só no fundo do poço.